Quando acordo vejo o sol nascer. Vem o sol, se esconde a lua e eu pensando em você. E todo dia quando acordo vejo o sol nascer. E vem o sol, se esconde a lua e eu pensando em você. Amor à primeira vista, não consegui me conter. Meu coração bateu forte, louco de amor por você. Amor à primeira vista, não consegui me conter. Meu coração bateu forte, louco de amor por você. Vamos nessa, vamos nessa. Ei! Tô parado, tô na sua, tô ligado em você. Aue, aue. Oi, quem não chora não mama, deixa tudo acontecer. Aue, aue. Tô parado, tô na sua, tô ligado em você. Deixa ser o seu bebê. Aue.